vocês. Aquilo que só faz. Procure a sua paz interior mais uma vez. Interior no seu coração é o jeito, sangue bom. Paz interior não é difícil de se ter. Basta você acreditar mais em você. Tudo que tudo depende da fé em si mesmo. E cada um de nós deve assumir o próprio erro. Que é difícil, mas não custa nada tentar. Se você cair, levante, continue a caminhar. Faça da paz o seu caminho. Não. Construa sua vida como um pássaro constrói o seu ninho. Nós temos problemas e dificuldades, mas se você estiver em paz, as coisas ficam bem mais fáceis. Eu sempre peço a Deus que nunca nos deixe fraquejar. Pois ele está em todo lugar. E apesar dessa glória que tem, ele se importa comigo também. Eu tô na paz de Deus. Pois somos um, somos dois, somos todos filhos de Deus. Eu estou dizendo a verdade, sim. Estou seguindo pelo caminho certo. Eu estou dizendo a verdade. Cada passo que eu dou. Eu estou dizendo a verdade, sim. Estou seguindo pelo caminho certo. Eu estou dizendo a verdade. Cada passo. Todos têm o direito a felicidade de todas as pessoas, de todos os tipos e todas as idades. Seja preto ou branco, a cor da pele não influi em nada. O que prevalece é a cabeça, o coração e a alma. Se essa trilogia conjumina, você vai vencer. Pois em todos os sentidos, o que vale é o saber. A felicidade é baseada naquilo que se faz. Retroceder nunca, render-se jamais. Eu quero é cantar, a paz está no ar. Mas como seria bom se a guerra fosse banida, né? Se o homem não fosse dois, não trocasse a sua arma por um quilo de comida. É, o você e a comida fosse distribuída. Todos que morrem de fome, talvez o homem se sentisse mais homem. Talvez olhasse os erros que cometeu há tempos atrás. Talvez assim o homem conheceria a paz. Talvez. Tudo na vida é uma questão de reflexão. Pense sempre positivo, não vai ser em vão. A fé move montanhas, está mais que comprovado. Por mais sozinho que você esteja, sempre estarás acompanhado. Eu estou dizendo a verdade, sim. Estou seguindo pelo caminho certo. Eu estou dizendo a verdade. Cada passo que eu dou. O Brian, Sam e eu, o Glissi. Filosofia, banca é nossa, não para por aí. Aí, mano, corra atrás da sua felicidade, meu irmão. Como nós corremos atrás da nossa, diz aí lá dentro. Quando tudo está dando errado, palavrão vem na memória, mas Deus escreve certo. Por linhas tortas, esteja bem certo. Que nada vem de graça. Pois o que vai, vai. E o que vem, vem. Não. Não podemos obrigar ninguém a nada. Se você quiser vir comigo, aí mano, chega mais, caia na estrada. Nosso caminho é a gente que escolhe. Aqui você planta, aqui você colhe. Eu sempre senti que na minha vida algo me faltava. Nunca me faltou nada, eu sempre procurava e nunca encontrava. Sempre procurava, sempre longe de mim. Nunca iria encontrar, pois o que eu procurava estava sempre aqui. Eu estou dizendo a verdade, sim. Cada passo que eu dou, eu estou dizendo a verdade, sim. Estou seguindo pelo caminho certo.